A galera no funk botar pra quebrar. A nova mistura você vai gostar. Mexe assim que é bom, desce até o chão, vem dançar comigo. Oh, mexe assim que é bom, desce até o chão, vem dançar comigo. Oh, baila la disco, mueve conmigo. La noche está buena pa' que tú te muevas. Este ritmo te llena y te quema. Baila la disco, mueve conmigo. Ardiente tu piel de mujer indecente. Lo que quiero hacer contigo es evidente. Despierta, mujer, me despacito. Tú no ves que yo estoy entrevivido. Y mira que ya te pone doble. No te veo pintadita de colores. La noche se pone caliente. Esta idea ha invadido tu mente. Y el super se hace presente. Ale, ale, ale. Baila la disco, mueve conmigo. La noche está buena pa' que tú te muevas. Este ritmo te llena y te quema. Baila la disco, mueve conmigo. Ardiente tu piel de mujer indecente. Lo que quiero hacer contigo es evidente. A galera no funk bota pra quebrar. A nova mistura você vai gostar. Mexe assim que é bom, desce até o chão, vem dançar comigo. Mexe assim que é bom, desce até o chão, vem dançar comigo. Baila la disco.